afastou de Deus, deixou os mandamentos seus, e o resultado aí está. Se o homem não se arrepender, ainda mais irá sofrer, e bem pior, o mundo ficará. Volte, volte para Deus, olhe, olhe para os céus, em Cristo há esperança. Só Ele traz bonança, só nele a solução. Volte, volte para Deus. Olhe, olhe para os céus. Em Cristo há esperança. Só Ele traz bonança, só nele a solução. Demais, que já não suportamos mais. Ninguém está seguro sem Jesus, e esta é a recompensa, porque está faltando a crença. Volte para Deus, olhe, olhe para os céus, em Cristo há esperança, só Ele traz bonança, só nele há solução. Volte, volte para Deus, olhe, olhe para os céus, em Cristo há esperança, só Ele traz bonança, só nele há solução.